Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Café Sem Açúcar, nosso podcast da vibração da semana com o Tarô do Osho. E quem que tá aqui comigo hoje? Quem que tá? Quem? O cartomante. Sou eu. O Rafa. Sou eu, pessoal. E aí, tudo bem? Como vão? E eu sou a Kelly Pino. E vamos aqui abrir, então, hoje uma vibração do Osho para os signos. Já abri bem bonitinho aqui. Falaremos de cada signo, de cada grupo de signos. Mas antes... recadinhos. Bora pro recadinho. Recadinhos da semana. Você que está querendo aprender uma ferramenta, um oráculo novo para abrir para si mesmo, para investigar aí os babados da vida, conhecer melhor as energias, dia 29 agora tem curso de baralho cigano com o Rafa. Sábado já está chegando. Tá muito pertinho. Corre e matricule-se. Isso! Se você entrar até a segunda aula, dá pra pegar bem. É um curso online e presencial. Presencial aqui em São Paulo, online sem limites. Dia 7 de julho, oficina de Japamalas presencial em São Paulo. E dia 13 de julho, tem oficina de Japamala online, com material e tudo. Mas você precisa fechar essa oficina ainda em junho, para que você receba os materiais a tempo de fazer a oficina conosco. O que mais? Reiki 2, curso de Reiki 2, Reiki a Transformação, dia 14 de julho. E curso de Reiki 1, o Despertar. Dia 21 de julho. O Reiki 3 será em agosto, 4 de agosto. Se você sentir no coração de fazer qualquer um desses cursos, mande uma mensagem para nós que a gente vai te atender, tá bom? A gente vai contar tudo para você, tudo. E teremos retiro em São Tomé das Letras em outubro. Nosso retiro junto com Tranquilizando Terapias. E eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero saber se a galera quer que a gente grave um podcast sobre São Tomé das Letras, porque tem muita gente que não conhece e tem gente que adora ouvir os babados e os causos. Eu já ouvi alguns, mas eu gostaria de ouvir mais. Então, tá tudo bem fresquinho de uma viagem que eu fiz recentemente e dá pra gente bater um papinho sobre os mistérios da meia-noite que voam longe. E que vão pra Machu Picchu no subterrâneo. Pra buscar um boné e voltar. Pra buscar um boné e voltar. Então, se vocês quiserem aí, comentem, tá? Se inscrevam também nos nossos canais. Acompanhem-nos nos stories. No Instagram. No YouTube. Todo dia o Rafa faz live. Só que com baralho cigano, que é a praia do cartomante, né? Eu já prefiro aqui o nosso Tarô do Osho. Tenho muita intimidade com este senhor. Então, vamos lá? Vamos falar da vibração? Para o programa. Partiu. Então, vamos lá. Bora. Então, o que que o Tarô do Osho, qual o conselho do Osho para os signos essa semana? O que que traz para nós? Conte-nos, cartomante Kelly Pino. Vamos lá. Bom, abri uma vibração geral e veio bem intensa. Bem intensa, tá, gente? Hoje vai rolar umas broncas. E abri aqui a vibração para os signos de água, para os signos de fogo, terra e ar. Então, como que funciona? Você vai ouvir a vibração geral aqui comigo e você pode ouvir o conselho do seu signo, do seu ascendente e da sua lua. Você pode fazer aí uma composição e lembra de ir acompanhando para ver se você está conseguindo seguir os conselhos e se inteirar aqui das energias, ok? Então, eu já vou começar aqui falando dessa vibração geral. Vemos aqui nada mais, nada menos que Valete de Fogo, que é a lâmina do Espírito Brincalhão. Rainha de Espadas também apareceu aqui na lâmina da Moralidade. E temos o 3, o 3 do naipe das nuvens, que é o Isolamento Glacial. E aí a gente já vê que o Osho vê a Rainha de Espadas bem diferente do que o Baralho Cigano vê. Na verdade, ele dá uma enfatizada, assim, num aspecto bem negativo da Rainha de Espadas. Ela veio bem no centro, a lâmina da moralidade. Eu não consigo fazer essa ligação da Rainha de Espada com a moralidade. Entendi. É porque ela é imoral. Na verdade, aqui, essa moralidade, ela mostra uma energia ou um pensamento inconsciente que você tem que te julga pelas coisas não morais que você executa na vida. Então, é como se você fosse uma pessoa... Eu vou colocar a palavra corrupta pra ver se ajuda, tá? É como se você fosse uma pessoa corrupta e você tivesse um pensamento inconsciente que te cobrasse de meio que andar na linha. Ou você cobrando das pessoas do lado de fora quando você não é. Por isso, dei uma volta gigante, né? Mas é por isso que é a lâmina da moralidade. Porque moralidade não é necessariamente ter atitudes... morais e honradas. Concorda com isso? Rafael tá com um ponto de interrogação gigante. Não, assim, é que eu vejo a Rainha de Espada como uma transgressora. Só que... E ela cobra dos outros o quê? Quando ela tá no negativo. O que que ela cobra dos outros? Ela vai cobrar que as pessoas sigam o que o superego manda. Porque é ela quem é a transgressora. Ela pode fazer esse jogo com você. Quando vem a lâmina da moralidade, é como se você estivesse cedendo ao superego opressor que a sociedade impõe, mesmo sem querer. Entendi. No negativo, ela projeta. Isso. É isso aí. Junto com ela vem o valete de paus. Aqui vem na lâmina do espírito brincalhão. Então, assim, é como se você quebrasse essa tal moralidade, essa tal cobrança que tá pintando aí na tua mente, com uma atitude positiva. É um valete de paus. Ele é jovial e ele é muito motivado. Aqui ele não vem num aspecto negativo, tá? Aqui o Osho pede que você vá enfiar suas caras, porque tem uma rainha de espadas com a espada no teu pescoço, broxando você. E aí, se você não tiver uma atitude positiva, pode ser que essa semana você caia nessa vibração de opressão externa, mas só que vindo da tua cabeça. O que confirma isso é a lâmina do isolamento glacial. Esse isolamento glacial, ao invés da... Tá vendo? Se a gente olhar bem ao centro, a gente vê o isolamento glacial à direita e o espírito brincalhão à esquerda. O espírito brincalhão, a sua positividade, por ser uma lâmina que já é lâmina da corte, é um valete, ela consegue quebrar esse o tal do isolamento glacial, que é uma lâmina que fala muito sobre você guardar os sentimentos dentro de ti. Se você se ver essa semana entrando na caverna, no iglu, na verdade, né, selando aquilo ali, ficando num lugar gelado e sem sentimentos, não se permitindo sentir, vai dar ruim. Então, o ideal é que você consiga praticar a sua motivação e positividade, nem que seja todo dia ouvindo o disco novo da Madonna. Alguém fala disco ainda? Acho que não, né? Álbum. O álbum novo da Madonna, entendeu? Mas você vai precisar aí se empurrar, senão você vai cair na bad. Pronto, resumi a vibração aqui para todos nós. Signos de água, como... Signos de água, quem são os signos de água? Signos de água, câncer. Câncer, peixes. E escorpião. Você viu que rolou uma pensadinha aqui, né? Que eu tinha bem esquecido. Bom, você, câncer... Peixes ou escorpião. Dois arcanos maiores e um menor. É semana intensa, tá? E como eu acompanho aí vários outros tarólogos, realmente tá babado pra vocês, signo de água. Arcano principal desse jogo aqui é o arcano da solitude. Essa semana é muito importante que você consiga se sentir bem consigo mesma, se valorizar, entender que essas coisas, entre aspas, ruins ou meio dificultosas que estão rolando, elas não resumem você, cara. Não resumem. Você conhece alguém signo de água próximo a você? Conheço. Eu conheço. Tá rolando uns babadinhos meio intensos mesmo. Sim. Mas, sim, assim, são babados ínfimos diante da grandeza dessas pessoas, entende? Então, não se baqueia, não se baqueia, não se deixa abater, tá? É semana de curtir sua solidão, sua solitude, sua solidão, pra que você entenda, consiga passar por tudo isso e depois, daqui uma semana, empine esse seu narizão aí pra você seguir linda e bela, tá? Por que que eu tô dizendo isso? Lâmina do Forasteiro apareceu aqui também. É o 5 do naipe do arco-íris. São novas aventuras. A vida tá pedindo pra você se orgulhar de quem você é, mesmo com esses perrengues todos que vem acontecendo, porque tem aventura pela frente, tem movimentação, e você não pode viver isso de uma forma negativa ou achando que é problema. É coisa boa que tá vindo, tá? Então, bora transcender. Transcender vem no último arcano maior. Aqui veio simplesmente o Mestre Osho. Ele escolheu vocês pra aparecer e falar: amigo, bora transcender esse medo de ficar sozinho? Bora transcender esse medo de solidão? Bora transcender esse lance de ficar se botando pra baixo? Esses pensamentos depreciativos que estão rolando? Bora transcender? Tem um mundão pra você conhecer. Para de ficar perdendo tempo com isso, tá bom? Ele ia falar tipo isso pra vocês, desse jeito. E aí, gostou? É, mostra o pessoal de água aí, com sentimentos fortes. Tá pancada. É, né? Mais do que precisa. Pessoal aí, vamos acalmar esse coração, galera. Vamos acalmar esse coração aí pra poder acompanhar a vida, né? Então, qual é o próximo elemento? São signos de? De fogo. De fogo. Leão, deve ser de fogo. Leão. É, quem mais? Sagitário. Não sei. Sagitário. E Áries. E Áries. Áries. Então, signos de fogo, dois arcanos maiores aqui também, tá? Só que a lâmina principal do jogo veio no 8 do fogo, que é um arcano menor, é a lâmina da viagem. Então, assim, esse 8 do fogo aqui, ele equivale à montanha no baralho cigano. Isso, é o que eu tava pensando aqui. O fogo deve ser pau, né? Porque o pau pega fogo, então deve ser... Aqui, nessa lâmina da viagem, eu vejo um caminho que parece uma montanha. É engraçado como o Osho, ele não vai enfatizar que você, ao viajar, está numa montanha. Ele vai enfatizar que você está viajando e você vai viajar por onde for. Que é uma jornada, né? Que é... E a jornada, ela é tanto externa quanto interna. É. E tem o autoconhecimento. E pá... É, nossa, a gente faz umas viagens, assim, a gente sai da nossa casa, do nosso cantinho e se insere em outros selfies. Ambientes. Isso, a gente vai pro inconsciente coletivo, né, dando esse passeio, e essa autoavaliação, ela rola fortemente. Leão, Sagitário e Áries, essa semana é semana de continuar a viagem, continuar a jornada. Não reclamar de que o terreno tá meio pedregoso, tá meio escorregadinho. Aprende a andar nesse negócio, porque vocês estão acompanhados de mais dois arcanos maiores, tá? Lâmina da ruptura, que é a lâmina da força, né, em comparação, e a lâmina da inocência. Então, assim, vem coisa boa, vem oportunidade de quebrar padrões ao longo dessa viagem, e vem oportunidade de ver o mundo de uma forma mais suave. Parece que os leoninos, sagitarianos e arianos estão vendo o mundo de uma forma muito dificultosa, mas, assim, não é a dificuldade da galera da água, sabe? É uma dificuldade que machuca, que queima, né? Que fere. Então, assim, vamos quebrar os padrões nessas viagens, vamos abraçar de coração, porque tem força e tem energia para isso. Quebre os padrões, quebre. Se vocês se verem repetindo coisas que já rolou, e a gente sempre percebe, é só prestar atenção. Vocês vão conseguir transcender tudo isso aí. Quebre os padrões e veja as coisas de uma forma mais positiva. Faz parte da sua jornada. 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores e só tá saindo arcano maior. Tá vindo. Essa galera tá intensa aí, viu? Tá intenso, eu tô mó feliz que no meu signo não veio arcano maior. Só que eu tenho ascendente em leão, né? Então, essa viagem está continuando pra mim. Começou semana passada, está continuando pra mim. Tá tudo bem, bora lá. Já calcei minha bota de trekking, tá de boa. Bora pro signo de terra? Bora, terra vai ser o quê? Virgem. Virgem, Touro, que eu lembro. Touro e... Caprica. Capricórnio. Ah, foi Áries. Áries que foi o de... De fogo. Ah, isso. Tá. Bora lá. Signos de terra. Um arcano maior pra vocês e o principal. Então, prestem atenção. Inclusive, o senhorito é ascendente em virgem, tá? Atenção aí agora no meu conselho. Bora lá, galera. Eu esqueço meu ascendente. Lâmina da transformação. Nada mais, nada menos que Arcanos 13, que é um número que o Rafael gosta bastante, não é mesmo? É uma carta que fala de recomeço. Isso, é uma carta que fala de transformação, exatamente o nome dela, inclusive. Quando a gente olha a imagem, tá rolando um negócio muito louco aqui, sabe? Tem um homem... um corpo segurando uma lótus com várias mãos. Em uma delas tem uma cobra, na outra o yin yang, a outra tem uma espada com uma espiral, tem uma aqui com o que parece uma corda e tem uma fênix brotando da cabeça desse ser aqui. Então, a fênix é renascimento, a lótus é superação, yin yang é equilíbrio, espada... fim de ciclo, muitas coisas aí. Essa figura aí é louquíssima. Ela é bem complexa mesmo. E a gente compara ela com a Lâmina da Morte, né? Vai fazer essa referência. Que é o Arcano Maior 13. Sim. Mas aqui essa lâmina fala exatamente da transformação que vem acontecendo com vocês, pessoas do signo de Terra. Ao lado desse arcano maior, a gente vê lâminas do naipe do arco-íris, que é o naipe da Terra, naipe de ouros. Então vocês estão muito bem sincronizados com o elemento de vocês, tá? Lâmina do florescimento, rainha de ouros, acompanhando vocês. E isso é muito bom. Mostra que vocês vão ter poder de escolha essa semana. Então, por favor, escolham. Não deixem para outra pessoa escolher. Escolham vocês. Se perguntem a cada passo, eu quero fazer isso? Quero. Eu quero comer isso? Quero. Eu quero falar isso? Quero. Escolham, tá? A rainha de ouros é a lâmina do florescimento. Vocês estão empoderados suficientemente bem para fazer as suas escolhas. Então, escolham para que o florescimento aconteça, tá? Escolham florescer. Veio uma cartinha aqui, junto, do naipe da terra, que é o avarento. Bom, é a lâmina do 4, 4 de ouros. Essa lâmina pede para você tomar cuidado... para você não vibrar escassez, tá? Como o 4 mostra a gente criando todas as nossas bases, fazer a nossa fundação para construir finalmente o nosso castelo, lembra? Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas o Tofu tá miando, tá? Ele é muito hilário. Voldemort, vem querido, Harry Potter está aqui. Então, continuando. Essa lâmina do avarento fala assim pra você. Já que agora você tá com grana pra construir o teu castelo, pelo amor de Deus, não coloca material vagabo. É isso que essa lâmina fala. Porque você pode, num ímpeto de escassez, numa vibração ali, ser avarento demais. E aí, o que que rola? Você perde lá na frente, porque você colocou aquele dinheirinho minguadinho, sabe? Comprou mais barato, nem comprou o caminho do meio. Cuidado, tá? Opte essa semana pelo caminho do meio. Se permita transformar, se permita escolher. Mesmo que seja uma semaninha só de mão aberta, vamos experimentar só uma semaninha de mão aberta? O que você acha, Rafa? Entendeu qual é que é? Prestou atenção, querido? Ótimo, muito bem, maravilhoso, muito bom. Agora vamos para o signo de ar. Sinceramente, gente, eu queria ter recebido esse conselho aqui dos signos de terra, tá? Eu ia gostar bastante de ter recebido. Mas fico feliz que meu parceiro recebeu. Então vou surfar nessa onda aí, tá? Só avisando. É um conselho pra lua, um conselho pro ascendente, um conselho pro sol e pro marido. Você pega tudo... O negócio é aproveitar o conselho. Isso, muito bem, sábio. Bom, conselho do signo de ar, agora. Agora pro meu signo. Pro seu signo solar. Então. Isso. E pra mim, agora pro meu signo solar e lua. né? O anterior de terra foi para o seu ascendente e para sua lua. Só arcano menor. Maravilha. Mostra que a gente vai aderir a essa energia e a gente vai curtir ela pra caramba e ela vai se dissipar. E beleza, e a gente já vai fazer uma nova colheita. Então, prestem atenção, cartas rápidas, tá? Inclusive, eu estava embaralhando e uma delas pulou e eu falei, não vou colocar não pro signo de ar. E aí embaralhei de novo e a bendita da carta está aqui. Uma lâmina muito linda que eu adoro. Lâmina principal, carta principal desse jogo. O As da Fonte. O As do Fogo. A lâmina do Anel no baralho cigano. Aqui, esse As de Fogo, a lâmina da Fonte, tá dizendo que a gente tá recebendo assim uma baita canalização de energia, tá forte pra caramba. Provavelmente é uma semana que a nossa espiritualidade vai estar aí comunicando diretamente pra nós e assim, com força, tá? É uma semana que a energia tá tentando fazer a gente fechar algum compromisso novo, assim, no nosso coração. Aproveitar a vontade, a motivação pra pisar o pé onde tem que pôr o pé, assim, nessa estrada. Só que não é uma super estrada, é um negocinho de nada, sabe? É acender uma luz. É a gente com o dedo no interruptor. Energia central. O que vem junto? Vem o naipe da água. Aqui é o cavaleiro da água, tá? É a lâmina da confiança. Então, junto com esse dedão na tomada, a gente tá recebendo uma injeção de confiança que eu não sei vocês, era uma coisa que eu vinha sentindo falta. Eu não tava conseguindo ser confiante. Então, o que eu fazia? Meditava na minha japamala. Confiança, confiança, confiança, confiança, confiança. E ainda assim, às vezes, era meio complicado de sentir essa confiança. E aí, eu ainda fazia o Ho'oponopono pra minha insegurança. Porque era o que tava pegando aqui, né? Gosto de ver essa lâmina aqui do naipe da água, a lâmina da confiança pertinho da gente. Você sentiu essa falta de confiança aí nos últimos... Confiança em si mesmo, sabe assim? Nossa, eu comigo tava... Enquanto eu não entreguei esse trabalho aí desse meu curso que eu tava fazendo... Foi puxado. Eu tava com medo de que, de alguma forma, eu pudesse me sabotar e acabar, por um vacilo bobo, não entregando o trabalho, assim. Eu tava o mais adiantado da turma e tava com medo de não entregar, assim. O negócio é incoerente. Entendi. Então, e eu tava treinando pra caramba e me sentindo ainda não capaz, né? Muito estranho mesmo. Junto com essas lâminas todas que eu falei pra vocês, tem a lâmina da simplicidade, que é o 8 de ouros. Uma carta incrível, linda, maravilhosa. 8 de ouros é a lâmina da chave, né? No baralho cigano, lâmina da chave. Aqui é a lâmina da simplicidade. E ela mostra uma pessoa colhendo flores de cerejeiras, as sakurás, em um jardim, com uma cestinha. É uma lâmina que fala pra você que você não precisa inventar a roda, que tá tudo certo, que você só precisa pegar a sua cesta e ir dar um passeio, um pequeno passeio ali no jardim, fazer um pouquinho da sua colheita. Mostra que você tem poder de cocriação pra que essa colheita seja muito bela, você tem confiança suficiente pra que você consiga ir lá no jardim fazer, efetuar essa colheita da forma que tem que ser feita. E ainda diz que com esse 8 de ouros você vai conseguir simplesmente cocriar tudo o que você desejar. Não precisa inventar a roda. Já está feito. Só use a energia, se empodere da energia. Ai, meu, melhor conselho, cara. Tô muito feliz. E aí, você? Me fala. Não, achei bacana. Achei uma energia leve, achei uma energia positiva. Sim. Né? Uma energia motivadora. Sim. Só não se esqueça da energia ali central da semana. Ainda tem algumas coisinhas, né? Essa moralidade pegando, uma tendência a guardar sentimentos, congelar sentimentos, ou você conseguir se motivar para passar por essas transformações, e por essas movimentações. Ah, eu tenho um babado pra te falar. Sim, rapidinho. Diga. No caso, os signos de ar saiu só arcano menor. Só arcano menor. Então eu acho que é uma questão de lidar mais com as rotinas, enquanto que os outros signos vão precisar trabalhar mais questões de transformação. Faz sentido. É isso aí. Porque é mais rápido também, né? É bem mais rápido. E, meu, dia 2 de julho tem eclipse. Bia? E aí, o que que rola no eclipse? Além das magias doidas? Vai ser um eclipse na lua nova e vai ser um portalzão aí de mudanças. Eu tô estudando mais sobre os reflexos dele, mas eu vi que alguns tarólogos só querem falar dele um dia depois. Inclusive, eu nunca vi isso acontecer. Tipo, por que que os caras não falam agora, querem falar um dia depois? Mas eles falam, vai ser forte, a galera de sul e sudeste vai conseguir vê-lo mais ou menos por volta das 5h10, parece. Infelizmente, galera norte e nordeste não vai conseguir ver e vai ser babado. Então, assim, galera, aproveita pra zerar esses karmas essa semana, aproveita pra cuidar bastante de você essa semana, se abraça bastante. E que dia vai ser isso? 2 de julho, eclipse lunar. E o Ekadashi é quanto mesmo? O Ekadashi é agora na sexta-feira. Então melhor fazer antes desse eclipse. É verdade, né? Se preparar pro eclipse fazendo Ekadashi, jejum indiano. Eu acho que é uma oportunidade boa aí. Sim, nossa, verdade. Quem não sabe o que é o Ekadashi ainda, tem conteúdo do Ekadashi no nosso Instagram, tá? Dá uma olhadinha lá, jejum indiano, que te ajuda pra caramba a fortalecer os seus chakras coronários, etc. Eu acho que é isso aí, né? Leitura aí da semana, força. Preparar aí pra transformação, né? Vai ter o eclipse, já aproveita, faz o esquente do eclipse no Ekadashi. Não precisa fazer o Ekadashi, mas você pode fazer um banho, você pode escolher... Se preparar de alguma forma. Sim, não comer carne no dia. Você pode fazer algo ritualístico que te ajude na sua conexão. Então... Vamos finalizando este café sem açúcar gigantesco. Um beijo. Passem no nosso Instagram. Deem essa força. Manda pras amigas que estão aí tudo perdida, né? Que daí elas vão ser muito gratas. E nós também. Então, acompanha a gente no Instagram. E até mais. Tchau.